Que noite especial. Quantos podem dizer essa noite é abençoada? Essa noite é especial. Deus reservou essa noite para você. Deus reservou essa noite para marcar a cidade de Barretos. Abre o teu coração para Deus. Levante as duas mãos, feche os teus olhos. Força, com toda a força, levante as mãos e diga: oh, oh, oh.